Azul 6908, descendo ao nível de voo 060. Formação de tráfego agora na posição de 11 para 12 horas. Está a 8 milhas, está no rumo leste. É um Alfa Tango 72. Gente, o Azul 6908 tem um trator, não esquece. O 6908, inicialmente 080, 080 nível. Desce para 080, restrito Azul 6908. O Chané 6258, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0 no meio, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. Desce para 2 mil pés, ajuste no 0, 1 no meio, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. O passageiro 2224. A informação do tráfego que vai anteceder o senhor para pouso se encontra agora na posição de 1 hora para 12, está a 5 milhas, cruzando o nível 085 para o 080, é o Embraer 190. Paciente 224. Direito 6908 está livre do tráfego, o tráfego já ficou atrás da aeronave do senhor. A descida está autorizada para 3 mil pés, o ajuste 10106. Desce para 3.106, azul 6908. O 2224 já está livre do tráfego. Se tiver condições de curvar à esquerda na proa de duna, está autorizado. O tráfego agora está a 4 milhas do senhor e vai anteceder o seu propósito. Esquerda duna, talvez ao contrato do 2224. O Chané 6258, estabilizado, completa com a torre 118, decimal 95, com pouso. 118, 95, Jackson, boa noite. Controle 2224, efetuando desvio à esquerda, proa 020, aproximadamente 4 para 5 milhas. Livre 2224, após Duna. Após Duna 2224. Chané 6258, cheque 3. Dani Palma, trem baixar travado. Autorizado pouso, 250 graus, 05 nós. Autorizado pouso, Chané 6258, agora vamos baixar travado. Positivo. Após desvios, vou oitavo. Vai atingir 050, 2224. 2224 desce para 2000, ajuste no 0 no 6. 2000 com 1016, 2224. Azul 6908, descida para 2000, autorizado a final do procedimento, ajuste é 10 no 6. É para 2000, autorizado em LS Azul 6908. Z5393, call now Recife on frequency 12685. If unable, 12545. Bye bye. 12685 or 12525? 45. Thank you. Bye bye. Estabilizou aí, LS, azul 6908. 6908, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, com pouso. 1895, obrigado, uma boa. Fala, copiou, azul 4438. Tá abaixado e travado no final, 7 milhas. Boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre, autorização de pouso. Azul 6908, o vento é de 250 graus com 049. Aguardando a autorização de pouso, azul 6908. Oceaner 6258, no solo 38, livre direita, solo 121, a vez 19. Para a direita, chamando 219, informa que ajustou 840 pés. 800, 1211, 800 pés? 840 pés, para ser mais preciso. Gente, no solo 121, décima 1. 21. Agora azul 4438 na remota do estacionamento. Chame o solo em 121 décima 1. Azul 4107, controle. 4107, fui na posição. Vou pra posição da El e espere a chegada Karen. Vai haver mudança de pista. Vai haver mais um pouso com o que é um Alphatão que tá ali na final. Para 1-0 e a torre irá mudar a pista. Houve a coordenação conosco aqui. Pediu que após esse tráfego as aeronaves seriam direcionadas para a pista 28. Pouso 230 graus 049. Rádio de pouso 6908. Graus com 4 nós. E após o pouso do passarete, as aeronaves já vão decolar da 28. Aí irá de frente com a aeronave do seu que se encontra afastada ainda. Estabilizada 2224. 2224, completa a final. Torre 1895 com pouso. 1895, grato. Torre, boa noite. 2224 na final, estabilizado. Aguarde autorização de pouso. A sua escuta 2224. Azul 6908 no solo 41, libera a direita, solo 121 de sua nova. A direita 219, azul 6908. Décima 1. Pode. Pela torre, poderia confirmar o vento por 2224? 180 graus, 059, cheque o trem autorizado pouso na 10. Gente, trem baixado e checado 2224. Azul 4107, está presente, está autorizado a proa da posição Usan, descendo para 2.000 pés, o ajuste 1096. 2.1, grato, 2.2.4. Mas então desce para 2.000, quando preciso eu vou a Usan, o 4107. Gente, 4107. Foi instaladora do 4488, ponto de espera 28, Bronco. Azul 4488, autorizado a alinhar e decolar pista 28. Vento calmo. Ali decola 28, Azul 4488. Apenas o 4488. Ciente. Bruno 07 assumindo pro Adilson. Cliente 4107, autorizada final do procedimento, repórter estabilizado. Repórter estabilizado, 4107. Próximo ponto de espera da 28, pronto, gol 182. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, vou manter. Azul 4488, decola o 52, chama o controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Boa. Controle, boa noite, Azul 4488, Aron, Aracaju. Controle Salvador Azul 4488. 4488, contato radar, sobe o nível de voo 350 na saída Aron. 350, 4488. Prepare-se para decolagem imediata. A linha mantém 28, prepara para imediata, bora de meio. Controle Azul 4107, confirmando que a gente está sem indicação de glide. Gente, aguante, né? Autorizado a decolar 28, 040 grau 05 nosso, gol no 868. Gente, de glória 28, boa noite, né? Azul 4107 está estabilizado no ILS. Gente, 4107, torre 1895, bom pouso. 1895, boa. Bem. Salvador, boa noite, Azul 4107, final de 5 milhas, pista 28. Azul 4107, cheque trem, pista a vista. Negativo visual ainda, baixou e travou. Gente, agora pude visual. Mostrar visual. Tá visual agora, 4107. Autorizado pouso na 28, 030 grau, 039, pista molhada. Gente, autorizado 28. Voo no 868, decolou ao 56. É, confirme, pegou formação? É, tem uma formação quase no eixo, um pouquinho à direita, nós estamos desviando um pouquinho aqui à esquerda para depois virar para on aí, ok? Gente, chame o controle em 120 decimal 8, voo no 868, informe o desvio. Ok, chamando, 208, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, gol 1868. Boa noite, 1868, contato radar, sobe o nível 230, sai da ROM. Ok, vai curvar à direita agora, porque tinha uma formação pesada bem no eixo de decolagem. Agora curvando à direita para interceptar a Prodearon, hein? O gol 1868. 1868. Gente, 1868. Gol no 170, ali mantém 28. Ali mantém 28, no 170. Azul 4107, no solo 57. Libera na penúltima esquerda, Charlie. Solo 121, decimal 9. Libra Charlie 219, azul 4107. Azul 4107, até o ponto de espera. Está ao nível 050, chegada e pit. 050 na chegada. Se também prefere um pequeno desvio após decolagem à esquerda e depois completa à direita. Gente, afirmativo, proa 270 por 5 milhas após decolagem. Vou coordenar com o controle, mantém a posição e aguarde para a decolagem. Vai manter a posição, agora 1170. Voo no 170, então mantém a proa de decolagem até 5 milhas, após curva à direita, se ajustando o perfil da Aron, coordenando com o controle alguma outra necessidade aí. Ok, então livre decolagem, mantém a proa, depois coordena com o controle, o gol no 170. Livre de decolagem? Autorizado decolar. Vento variável 039. Livre de decolagem, gol no 1170. Do 1098, aceitaria decolar da 10, caso coordene com o controle, sou taxia pela pista. 2545. Então, decola ainda da 28, mantenha a posição e aguarde para o ingresso. E mantém 28, gol no 098. Formação pesada no ligeiramente à direita da pista. 28. Voo no 170, decolou 00, chame o controle em 120, decimal 8. 208, 170. Controle Salvador, gol no 170 por 255, 10 milhas, livrar formações. Sente o 170, livre desvio, sobe ao nível de voo 370, contato radar já estabelecido. Após desvios pro Odiaron. Após desvios pro Odiaron, sobe 370, gol no 170. Sim, para decolagem. Os últimos dois tráfegos da companhia que decolaram anteriormente, assim que decolaram, para evitar a formação, curvaram ligeiramente à esquerda por umas 5 milhas e depois contornaram a formação curvando à direita. Desejo o mesmo procedimento? Não é possível decolar da 10? Confirme. O senhor havia sugerido ao 1098 decolar da pista 10. Afirmo, eu sugeri, quando o senhor estava no ponto de espera, entendi que o senhor preferia decolar da 28. Foi isso ou eu entendi errado? Não, a gente se dispôs a fazer o backtrack aí pela pista. Ah, tudo bem, eu não tinha entendido dessa maneira. Só um instante, aguarde para a informação. Desça ao nível de voo 060, chegada Cari. Autorizado o táxi até a cabeceira 190, reporte alinhado e pronto. A saída muda para Puca, transição Zipar, gol 0098. Entendi, gol 0098, Puca, transição Zipar, vai taxi até 190, forma na mesma prova. Sua transmissão está com bastante interferência. Afirmativo, gol 0098, Puca, transição Zipar. Só 3891 no controle. Liga. Mudança de pista no momento. Vamos redirecionar o para pouso na pista 190, positivo? Desça para 4 mil pés, o ajuste é 190 no meio, TAM 3891, sob vetor, curva direita na proa 220. Limite será o lock. Direita 220, limite lock. Descendo para o 040. O ajuste no momento é 190, 160. 0-4-0-3-2-9. Gol no 972, controle. O 972, pista de uso agora no momento é 1-0. Tem condições de voar na proa de duna? Deixa o 972 após o desvio, voa duna. Boa noite, 1972. Desça ao nível de voo 060, chegada Mari, pista e uso é 190. Voo no 1970, voa Darão. Sente o 1970. Chama agora o Centro Recife 12545, secundário 12685, bom voo. 2545, 2685, 1170. Tupã 3891, reassuma navegação na proa de Duna, descendo para 2.000 pés, o ajuste é 190, no meio autorizado a final do procedimento, ILS X-Ray da pista 10. Copia o TAN 3891. Negativo. Autorizado descida para 2.000 pés, o ajuste 10, 16. Reassumindo a navegação na proa de Duna, está autorizado a final do procedimento e o ILS X-Ray da pista 10. Direto proa de Duna, 2.000, suportará estabilizado, 3891. Salvador, gol 1172, 0.3. 71172, livre de Zeus após voa a Duna. Após o Zeus, Duna, 74062, descida ao nível de voo 070, chegada a Mare. Gente, grato pela informação, 4062. Azul 4062, quando possível 250 nós, será o quarto na aproximação. Gente, controle agradece. Positivo 4062, após o desvio, projetar. Gol 1098, decolou 08, chama o controle 120, décima 8. 08, gol 1098. Controle Salvador, gol 1098, decolou de Salvador. Gol 1098, contato, radar na decolagem, sobe o nível 370 na saída Fuca. Sobe pro 370 na saída Fuca, 1098. Mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Galim mantém, prepare-se para decolagem imediata. Tá 3152. Mas aí vai ser decolagem imediata. Preparado. O gol 1172, quantas milhas nesta proa para efetuar o desvio? Pelo menos mais 10 milhas para a voadora. 71172. O 972 desça para 3.000, ajuste 10 no meia. Decolagem autorizada, vento variável e calmo. Tá, 3152. Decolagem 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-

descendente, o 4062, após o desvio, voa a Duna. A aeronave fez o mesmo desvio do senhor, 737-800, que agora está na posição de 11 horas a 15 milhas. Está proando quase 90 graus agora ali, ele vai curvar para a Duna, só não teria condições. Estabilizou o 3891. Então, 3891 completa final, cheque pré-pouso, torre 1895. 1895, boa. Aprovando Duna, 1172. Torre Salvador, da 3891, passando em Sierra, estabilizando ILS, da 1-0. Seguinte, tempo estimado 800 pés, chuva leve, pista molhada. Cacuza avistando, da 3152. Cacuza avistando, 3891. 1891, desculpa, 3891. Fechame o controle, 120, decimal 8. 08-3-1-5-2. O gol 1-1-7-2 para sequenciamento em condições de curvar esquerda na proa 060. 060, pontinho. 40 para desvio. Milhas nessa proa. Vai seguir um tráfego da companhia. É um 737-800 que veio feito um desvio por baixo. Ao invés de pela esquerda, ele curvou a direita e está empatado com o tráfego do senhor e não tem condições de curvar a esquerda devido à formação. Positivo, tem o mesmo multicast, então pro 060 com todos os vídeos, 1-1-7-2. Transalvador da 3-1-5-2. Então 3-1-5-2, contato radar na decolagem. Só do nível 330 na saída PUCA. 330 na PUCA e desviando a esquerda pro 30 por 20 metros. Sente, então 3152, autorizado desvio após voa Jamon. Vai embora, Jamon, tá 3152. O gol no 972. A descida está autorizada para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 6. Autorizada final do procedimento e elétrico X-ray da pista no 0. Resposta estabilizada. Tem 2 mil pés, elétrico estabilizado. O azul 4062, reposte quando puder curvar na proa de Duna, o 4062. O 4062 está com mais 7-8 milhas é possível, só está precisando perder um pouquinho mais de altitude, né? Quando puder, informa. 3 minutos. Ciente. O 4062, para evitar curvas demasiadas direita e esquerda, quando tiver condições, informe nosso controle que nós tentaremos dar um vetor para o senhor. Se você é o quarto na aproximação, tem um tráfego agora que está prosseguindo para o norte e irá voltar novamente para interceptar o lote. Positivo, é o tráfego está de 2 para 6 horas? Afirmativo. Afirmativo. Gol 1098, Recife, 12545, secundário 12685, bom voo. 2545, 2005, bom serviço. 74062, agora curva à direita, direita na proa 090. 090, repetindo 210 mais. Gente. Gol 1172. Está presente, reação navegação na proa de Duna, descendo para 2 mil pés, o ajuste permanece no 0961172. Grato pela colaboração. Nada, voando Duna, 2 mil pés, no 0961172. TAM 3152, após os desvios, está autorizado a proa de Maceió. Pode vir o Maceió, TAM 3152, ligado. O azul 4062, a descida está autorizada para 3 mil pés com ajuste no 0 no 6. 3 mil, 1 no 0 no 6 azul. 4060. Azul 4062 da presente reação navegação pro Diduna. Comando Diduna, 4062. Tan 3152, chama o centro Recife, frequência 12685, secundária 12545, bom voo. 12545, Tan 3152. 972, estabilizou. 972, completa final, torre, 1895, bom pouso. 1895, boa. Torre, boa noite, voo 972. Aproximação final, embaixo travado, passando bem da serra. Ainda no controle. Autorizado, ILS X-Ray pro ONU, ONU X-Ray? Positivo, 972, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, ONU, ONU X-Ray. Pista molhada, chuva leve, voo 972. 972. Avisou, 972. Cliente autorizado, pouso 290 graus 039, voo 972. Ok. Ocupado aqui no setor. Cliente 4062, descida para 2000, autorizada final, reposta estabilizada. Campanão estabilizado em NF 4062. Nuno 72, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, até mais. Salvador, boa noite, gol no 172, estabilizado. Boa noite, continua a aproximação, chama avistando, pista molhada e chuva leve. Cliente, chama avistando, Nuno 72. Solo 19, livre direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, 972. Solo 972. Se tiver condições, está autorizado 4062. 4062, boa noite. Visual com a pista, o 972. Autorizado pouso 310 graus 059, embaixo travado. Baixar travado, livre pouso 972. Todo, 972. Chame 121 decimal 1. Chame 1. pode prosseguir para 1700, para 062? Referência de consolo? Tá, pode perder. Tá bom, do dono, para 062. Localizador 4062. 4062, completa final, cheque pepuso, torre 1895, compouso. 1895, 4062. Gol no 172, no solo 22, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, no 172. Salvador 4062, passou a zona, tá baixado, travado. Gente, chame passando Simbra, azul 4062. Camará passando Simbra, 4062. Solo Salvador, gol no 172. Informar o teto 4062? Estima em 1 mil pés. Positivo, aqui no externo está com chuva forte, ok? Sim, gente. Avistou a 800, o 4062. Gente, autorizado pouso 300 grau 049, azul 4062. Adele, foi. Azul 4062, no solo 26, libere direita, solo 121, decimal 1. Direita, solo 21. 219. Salve Salvador, muito boa noite, Azul 4062, livrou na pista. Eu poderia confirmar a frequência para o Azul 4062, Salve 219? 211, pode prosseguir. Até o pátio 3, a posição é a 5. Ciente, pátio 3, posição 5, mantém a sua escuta? Afirmativo, pode manter essa frequência até o pátio 3, posição 5. Ciente, na sua escuta, pátio 3, posição 5. Azul 4062, vem para a forma agora que posição é a 3, o pátio 3. Posição 3, pátio 3, gente, obrigado.